Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para esta terça-feira, dia 19 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso Nota 7 vai trazer aos nossos ouvintes alguns momentos interessantes. Por exemplo, este I Can Get No Satisfaction, aqui tocado por David McCallum. É a primeira música de quatro desta edição do nosso Nota 7. Logo depois, ficamos com David Rose e o tema We're Your Love Like Heaven Working on a Groovy Thing. Esta é a segunda música e depois outras duas que eu especialmente aprecio, quanto mais não seja pelo instrumento em causa, saxofone. Há muito tempo que não o ouvíamos. I'll Be There, um tema original dos Jackson 5, logo depois Mariah Carey, ou melhor, um saxofone em seu lugar, traz-nos My All. São as quatro músicas que vamos ouvir nesta edição do nosso Nota 7. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima terça-feira. Daqui a pouco regresso para mais uma edição do nosso Chip Tuning. Fique bem ouvinte, boa terça para si e, quanto à Nota 7, até amanhã às 19 horas. Boa tarde.